Que cê tem pra mim? Que cê quer de mim? Que cê viu em mim? Nigga, what? Que cê tem pra mim? Que cê quer de mim? Que cê viu em mim? Nigga, what? Água no pulso, tijolo na água. Meu pulso tem água, tá pulso molhado. Minha mina é foda, ela anda armada. 369 no topo é a gangue. Chega uma lote do Paquistão. Nego, cê sabe a situação. Esse ano eu faço mais de 10 milhões. Nego, cê sabe a situação. Ando com session no meu cordão. Três segurança na contenção. Japa, mas eu não sou do Japão. Japa na voz tendo pente. Me medicando, mano, tô doente. Quando não nada, mano, isso é frequente. Diamante é difícil de escovar o dente. Eu quero ouro, eu vou no Johnny Tang. Que cê tem pra mim? Que cê quer de mim? Que cê viu em mim? Nigga, what? Que cê tem pra mim? Que cê quer de mim? Que cê viu em mim? Nigga, what? Desde meus 15 eu tô pirando grana. Eu fiz 600 e tô em um ano. Me envolvi com o copa, quis foder meu nome. Conheço teu tipo a fareja de distância. Minha mina é foda, ela não quer essa fama. E ela com pena com o baby e o cano. Minha baby é a cana que carrega também. Nem refugio, nego que agacha de onde eu vim. Eu vou mostrar porque eu tô aqui. Essa é pra todos que dormem. Essa é pra todos que torcem pra eu falhar. No meu filho não nascido, eu vou mostrar o motivo de eu tá aqui. Deixa no pé da minha dama. Posso pai fica na lama. Cê ouve a distância, cê nem avisa minha panca. Fodendo em Copacabana. Que cê tem pra mim? Que cê quer de mim? Que cê viu em mim? Nigga, what? Que cê tem pra mim? Que cê quer de mim? Que cê viu em mim? Nigga, what? Curte essa mina, cê peixe. Rebola puta, entrou na minha mente. Eu não quero nada permanente mente. Só o diamante que tá no meu dente. Deixa eu falar pra você, tamo na contenção, certo? Morou? Fala pro Japa aí, ó, 369, no topo. Deixa eles vir, ciclo fechado. Estamos QAP e QRV, segue a QTC. QSL? Sou no 468.